Sen pesaise komanda. Sen pesaise komanda. Em primeiro lugar, eu tenho de agradecer à coordenação do mestrado pelo convite que me fez para essa palestra. Em segundo lugar, agradeço também às pessoas aqui presentes, um dia meio feriado, e que se prontificam a assistir uma palestra sobre Franz Kafka. Esta palestra, como eu estava dizendo ainda há pouco ali sentado, é bastante informal. O ano passado, eu escrevi um pequeno ensaio sobre Franz Kafka. E revendo as notas deste ensaio, verifiquei que havia uma lacuna. Essa lacuna dizia respeito à relação entre Kafka e os comunistas. Então, eu julguei que fosse oportuno, e tendo em vista que a bibliografia sobre o assunto aqui no país é muito rara, muito pobre, a palavra é esta, eu julguei oportuno trazer a debate a perspectiva socialista a respeito de Franz Kafka. Mas Kafka, como vocês conhecem através dos textos, é um escritor que cede muito à ambiguidade. E à medida em que eu ia lendo e tomando as minhas anotações com as vistas voltadas para o comunismo e Franz Kafka, verifiquei que era impossível dominar o tema dentro deste aspecto o tempo todo. Sempre havia uma área de dependência muito grande, quer com o existencialismo, com a fenomenologia, quer também com certo setor da crítica literária mais aberta, e quer até mesmo com os aspectos biográficos de Kafka, que de vez em quando chegavam a impressionar os próprios marxistas, e até confundir os marxistas na interpretação da obra. Começavam a apanhar certos aspectos da vida de Kafka e tomar esse aspecto como parâmetros para uma interpretação extensiva da obra do escritor tcheco. Ora, então me desviei do tema e me desviei bastante e refleti sobre esse assunto. Será que esse desvio tem alguma validade? A resposta que eu dei a mim próprio foi bastante simples. Kafka é um escritor, como eu já estava advertido disso desde as minhas primeiras leituras, isto é, desde os 17 anos, quando eu li Kafka pela primeira vez, é um escritor que não se deixa interpretar. Não que a obra de Kafka tenha um sentido oculto, como comumente se julga. Ela tem um sentido mascarado, mas não quer dizer que essa máscara oculte, mantenha em segredo ou em estado latente um significado oculto. Essa forma de despistamento que existe em Franz Kafka, tanto pode aparecer na obra, quanto até em certas atitudes da sua vida, como revela Max Brod na famosa biografia do escritor. Ora, isso é um aspecto só inicial. A maneira como me foi impossível me fixar dentro do meu tema, que era Kafka e os comunistas. Até mais ou menos 1948, Kafka é considerado, dentro dos países socialistas, como um escritor interditado, bloqueado. Estou dizendo bloqueado não no sentido brasileiro do termo, bloqueado mesmo, não divulgado, não lido, pouquíssimo interpretado, a não ser por grupos de críticos que conseguiram furar o bloqueio socialista. Isto que aconteceu por volta de 1948 é válido também para a própria Tchecoslováquia, a terra de Franz Kafka. Ora, essa forma de censurar Franz Kafka nos países socialistas derivava de uma posição essencialmente dogmática. Quer dizer, Kafka era fechado pelo marxismo dogmático, por um erro de interpretação. Esse dogmatismo marxista encarava Kafka como um escritor que desafiava o princípio de autoridade. O princípio de autoridade era visto pelos marxistas, e os marxistas a que eu me refiro, os marxistas que giravam em torno da escola de George Lukács, por exemplo, a esta época. Eles encaravam o princípio de autoridade de Kafka como um princípio que fazia uma contestação violenta da racionalidade, que é própria do Partido Comunista. O Partido Comunista tem uma ideologia racional, uma ideologia materialista fundada essencialmente na razão. Eles acreditavam que Kafka era demasiadamente irracional e que essa irracionalidade punha em risco a própria segurança metodológica marxista e podia interferir mesmo no pensamento dialético. Essa insídia que eles encaravam em Kafka era explicada por um ângulo primário. Kafka é um escritor adulto de uma mentalidade tipicamente pueril, uma mentalidade infantil. E a mentalidade infantil, uma mentalidade que se defronta com o princípio de autoridade, o enfrentamento do pai e, consequentemente, não aceita nenhuma razão de Estado. Ou, para citar Georges Bataille, num artigo famoso sobre esse assunto, Kafka põe em risco aquilo que os comunistas chamam de atividade eficaz do Estado. Essa é uma primeira prerrogativa sobre a qual poderei voltar adiante. Mas em 1956, na Rússia, ocorreu um congresso do Partido Comunista. O congresso do Partido Comunista, em 1956, foi promovido, mas foi oficialmente promovida, uma reabilitação de Franz Kafka. Ora, Franz Kafka morreu em 1924 e a sua obra só começou a ter repercussão depois da Segunda Guerra Mundial e com todas essas objeções a que eu estou me referindo. Essa reabilitação ocorreu na própria Rússia, no Congresso do Partido Comunista. Foi o 20º Congresso do Partido Comunista. Dentro do Partido Comunista, duas correntes se formavam: a dogmática e uma corrente de abertura. Então, passou-se a encarar Kafka de um outro ângulo. Esse outro ângulo, bastante favorável à própria perspectiva social. Então, Kafka encarnaria, assim, de uma forma universal, apenas um princípio, que era um princípio de polêmica, um princípio polêmico, um princípio de contestação violenta contra a burocracia, a pseudo-justiça ou contra toda e qualquer forma de falsificação da liberdade do homem. E essa posição do Congresso Comunista, o objeto do Congresso Comunista, é uma posição fabricada. Nada autorizava, dentro da obra de Kafka, a levar a esse tipo de interpretação, a essa reviravolta do significado possível da obra de Kafka entre os comunistas. Era uma posição incipiente, apenas se esboçava uma tese nesse sentido. Vê em Kafka o combate à burocracia, à pseudo-justiça e, consequentemente, um aliado não intencional do próprio comunismo. Em 1962, volta à tona o debate de Franz Kafka ainda em Moscou, dessa vez no Congresso pela Paz. Foi uma posição mais incisiva, sobretudo porque compareceu ao Congresso Jean-Paul Sartre. E Sartre, como vocês sabem, tomou o partido de Franz Kafka, mas tentando uma união entre a questão burocrática que Kafka encarna e, do outro lado, também o problema existencialista que já havia sido apresentado por Albert Camus desde o mito de Sísifo, se não me engano, em 1946. O Congresso de Paz em Moscou propunha, segundo Sartre, uma desmilitarização da obra de Franz Kafka. O termo é um termo oficial do partido, não é uma palavra oficial do partido, desmilitarizar Franz Kafka. Para evitar com isso, e Sartre nesse ponto foi muito hábil, que os inimigos dos países socialistas aproveitassem Kafka como um cavalo de batalha contra o próprio comunismo. Então, se tratava de fazer uma nova imagem de Franz Kafka e essa imagem foi construída. Muitos ensaios foram escritos a partir daí. Dentre os mais famosos ensaios, nós temos o de Roger Garaudy, que é um realismo sem fronteiras. O ensaio de Roger Garaudy já havia, inclusive, sido publicado antes disso, mas foi refundido em função do Congresso de Paz de Moscou. Por uma ironia, já há pouco tempo, 1970, Roger Garaudy, não só por essa posição em favor de Kafka, mas dentro do próprio Partido Comunista Francês, foi depurado, foi expurgado do partido, foi disseminado, para usar a terminologia judaica, a respeito dos comunistas. Em Praga, em 63, na própria pátria de Franz Kafka, realizou-se um novo congresso, um congresso internacional. De novo com a presença de Sartre, com a presença de Ernst Fischer, um austríaco marxista, e com a presença de Roger Garaudy, que insistia ainda nas suas teses. Essas teses serão desenvolvidas adiante. Ora, esse é um panorama do itinerário que Franz Kafka atravessa entre os comunistas, entre 48 e 1963. Bom, eu comecei prevenindo que era impossível manter o debate nessa relação Kafka e os comunistas. Em primeiro lugar, porque a formação da obra de Kafka independe de uma formação de princípios ou um engajamento a determinadas filosofias. Eu tenho lido muito a respeito de Kafka, pelo menos tenho lido o que veio a minhas mãos, que tem a meu alcance, e todos os escritores honestos, alguns são bastante tendenciosos, que depuseram sobre Kafka, inclusive contemporâneos, são unânimes em afirmar que não era possível uma vinculação de Kafka com nenhuma corrente filosófica específica. Até mesmo dentro do judaísmo, é contraditória a posição de Kafka. Primeiro porque os anos místicos, os anos religiosos de Kafka, ocorreram já na proximidade da sua morte, entre 1922 e 1924. Em segundo lugar, porque a sua posição de judeu era bastante problemática. Como vocês sabem, Kafka nasceu em Praga, de uma família de comerciantes, e morava justamente no setor velho da cidade, no setor judeu. Mas a sua educação era uma educação tipicamente alemã e clássica. Ele estudou num colégio, um liceu que seguia aquela orientação germânica, a Goethe, quer dizer, aquele classicismo humanista, da linha de Goethe. E Goethe foi também uma das suas admirações. Mas judeu escrevendo em língua alemã, ele se sentia totalmente deslocado. Primeiro porque a língua alemã que Kafka utilizava era a língua alemã literária, aquela que ele aprendeu desde Goethe. E na Tchecoslováquia do seu tempo, me refiro à fase que vai de 1888 a 1924, o Império dos Habsburgos, Austro-Húngaro, na Boêmia, o alemão não era uma língua que se pudesse usar literariamente, artisticamente. Os alemães de Praga eram alemães que já haviam esquecido, de certo modo, a sua nacionalidade e a sua tradição. Não escrevendo em judeu, Kafka se ressentia por ter assumido essa posição. Era preferível que ele escrevesse na língua Yiddish. E ele insistia com os amigos em que a posição certa seria escrever dentro da língua judaica, mas não era possível pela sua formação e não era possível também pela receptividade e irradiação da sua obra mais adiante, que ele esperava que essa obra se irradiasse pela Europa inteira. Por outro lado, também, ele não possuía uma nacionalidade tcheca. Ele só conseguiu a nacionalidade tcheca também perto da sua morte, aos 41 anos. por volta dos 39 anos. E ficava entre três culturas. A cultura judaica, que era a cultura que vinha da sua família, meio judeu. A cultura alemã clássica, que é a cultura da sua formação e da língua em que ele escrevia. E a ausência de qualquer tipo de cultura específica na sua própria prática, que é a Checoslováquia, a antiga Boêmia. Olha, então ele se sentia entre três culturas, numa situação totalmente ambígua. E por isso mesmo ele não perfilou nenhuma filosofia, não seguiu nenhuma filosofia com determinada objetividade. Não é que ele fosse avesso à filosofia, ele tinha preferências literárias. Entre essas preferências, é possível citar Clast, é possível citar Flaubert, também Charles Dickens, Kierkegaard, que foi uma influência marcante na sua obra, de uma leitura repetida em todos os momentos da vida, Dostoiévski, que talvez tenha dado o plano para a Metamorfose, e inclusive uma leitura superficial, e não podia ser de outra forma, de Proust. Já naquela época ele havia lido Proust, cuja obra estava apenas se iniciando. E uma legião de escritores de origem judaica, cujos nomes hoje nós não lembramos mais, são totalmente esquecidos. Afora isso, Kafka não era um leitor assíduo. A sua formação literária não era uma formação crítica, era uma formação imaginativa e muito espontânea. Bom, ora, se você lê o ensaio de... Vocês leem o ensaio de Walter Benjamin, que é um judeu. Se eu não me engano, esse ensaio é de 1936, a respeito de Kafka, você encontra um espírito, talvez o espírito mais próximo da interpretação de Kafka seja o de Walter Benjamin. Esse ensaio de Walter Benjamin sobre Kafka considerava a obra de Kafka do ponto de vista da parábola, isto é, do ponto de vista eminentemente judeu. Kafka era um escritor cuja obra se voltava para os problemas mais antigos, mais primitivos, até mesmo os problemas inconscientes para o homem moderno do judeu. Então, a parábola seria a forma escolhida para Kafka estabelecer uma determinada ou uma precária comunicação com o mundo. Mas as parábolas que Kafka colocava na sua obra, de acordo com Walter Benjamin, haviam perdido toda e qualquer relação entre o significado e o objeto a que se referiam no passado. Eram parábolas incomunicáveis, ou parábolas fechadas, ou cujo código de fé já não podia ser mais decifrado na época em que Kafka escreveu. Se sabe que Walter Benjamin, quando escreveu esse ensaio, 4 anos antes de morrer, morreu aos 40 anos, foi no início da sua amizade com Bertolt Brecht. E era possível que ele refizesse essa posição. Há algumas referências de Walter Benjamin se arrependendo dessa posição judaica a respeito do estilo de parábola de Kafka, por uma influência de Brecht, que não gostava de Franz Kafka. Mas isso é uma passagem bastante curiosa. O ensaio de Benjamin é o mais significativo da década de 30. Em torno desse ensaio, vai se criar uma grande divisão. A divisão consistiria em como classificar Kafka de acordo com seu recurso de linguagem. Kafka seria um escritor alegórico? Essa é a linha definida por George Lukács. Kafka seria um escritor simbólico? Essa é a linha defendida pelo melhor biógrafo de Kafka, que é Max Brod. Ou Kafka seria um escritor que utilizasse a parábola à maneira do Talmud, a parábola sádica ou a parábola judaica no mais legítimo sentido do termo. Dependendo da resposta que se dê a isso, se pode tomar uma definição filosófica para o posicionamento de Kafka dentro do seu mundo, dentro do seu universo. Bom, há muitos ensaios nesse período a respeito de Kafka, que mereciam registro. Mas uma coisa curiosa é que esses ensaios escritos sobre Kafka no período de 30 a 40 são todos eles bastante dogmáticos, ou bastante fechados sobre um certo aspecto da obra. Não há uma abertura como agora. Se pode examinar a Kafka com muito mais liberdade. Se você apanha, por exemplo, a famosa obra que qualquer aluno de mestrado conhece, Mimeses, de Auerbach, há uma pequena passagem em Mimeses que pode até passar sem que se perceba. É uma passagem em que ele conta uma história passada na Tessália e diz que essa história é uma história tipicamente kafkiana. Talvez possa se repetir a história aqui sem perder de tempo, rapidamente. Auerbach conta que na Tessália, ou Tessália, um indivíduo foi ao mercado, era um peregrino na cidade, foi ao mercado comprar peixe, era um viajante. Comprou o peixe e quando ia saindo do mercado encontrou-se com um amigo. Um amigo de juventude. E esse amigo era um pretor, era um fiscal, era uma autoridade municipal. Perguntou quanto ele pagou pelo peixe e ele respondeu que pagou X pelo peixe. O indivíduo ficou escandalizado, entrou no mercado, procurou o comprador de peixe, deu um escândalo, chamou os soldados, jogou o peixe no chão. Pisou, mandou que pisasse todo aquele peixe, estragou tudo e no fim pediu desculpa ao amigo por ele ter sido explorado, se despediu e foi embora. Nem ele recebeu o dinheiro do peixe, nem ficou com o peixe e ficou sem nada. Então essa história é tipicamente kafkiana, quer dizer, é absurda e simultaneamente é insolúvel. Então você vê que, contando essa pequena história, Auerbach diz que isso é um antecedente de Kafka. A situação seria de Kafka seria sempre uma situação de uma ação insolúvel ou de uma ação sem nenhuma esperança em que todo esforço é inútil. Mas essa é uma atitude gauche, não é? Uma atitude de certa forma é desumana. As coisas não têm solução. Embora a ação possa parecer contingente, e aparentemente tem uma contingência, mas a solução jamais é alcançada. Borges também tem um artigo pequeno com os exemplos sobre o modo e o tom dos antecedentes de Franz Kafka. Eu li o artigo de o ensaio pequeno de Borges e confesso que achei sem nenhuma significação os exemplos que ele dava, não é? Aquela maneira saxônica de Borges escrever e os exemplos que ele dá não combinam absolutamente com a obra de Kafka. Mas há uma frase curiosa. Diz o seguinte: um escritor cria sempre os seus precursores. Ele inverte a posição. E, na realidade, parece que o destino de Kafka é justamente esse. Ele é quem cria os seus precursores. Então, a palavra kafkiana só pode existir depois de Kafka e nunca foi aplicada antes. A situação existe, mas o termo foi forjado a partir de Kafka, como se existe a palavra, não é? Dantesca, é essa coisa. Uma vez eu estava numa banca de revista e tinha um homem assim de seus 60 anos comprando um livro, Processo de Kafka. Eu achei curioso, que eu nunca vi ninguém comprar livro em Recife, não é? Em geral, as pessoas em Recife não compram livro. E o indivíduo estava comprando um livro. Aí eu disse: o que é que o senhor está comprando? Ele disse: eu estou comprando o Processo de Kafka. Eu digo: e é bom? Ele disse: é ótimo. Eu já li os contos. Não é? E o que é que o senhor, por que é que o senhor gostou disso? Ele aí disse a mim: olha, porque ele criou o termo kafkiano. Não é? Eu digo: só por isso? Ele disse: o senhor acha pouco? Aí eu achei, não é? Eu achei que ele tinha razão. O senhor acha pouco? Não é? Uma resposta suficiente. É o problema que combina com essa questão. Kafka cria os seus próprios precursores, não é verdade? Mas as anedotas que Borges conta a respeito de Kafka são tão equivocadas que eu não pretendo reproduzir nenhuma. Bom, o que acontece é que, quando se fala dos antecedentes de Kafka, nós ficamos imaginando sempre uma situação absurda. Mas nem tudo em Kafka se reduz ao absurdo. Ou então nós estamos colocados num conceito errado de realidade. É possível que Kafka tivesse um conceito de realidade diferente do nosso, para escrever com a naturalidade que ele possuía. Ora, Kafka é um escritor realista? Essa é uma pergunta que se tem feito muitas vezes. Ele próprio nunca confessou se era um escritor romântico ou realista. Isso nunca importou a Franz Kafka nenhuma vez na sua vida. O que ele pretendia mesmo, e que confessou várias vezes a seus amigos, era escrever com extrema simplicidade e mais, e vigiar naquilo que escrevia qualquer intromissão indevida do sonho. Como Kafka sonhava muito, não é? E os sonhos vinham sempre a influenciar a sua obra, ele tentava separar cuidadosamente toda aquela forma dramática do sonho e aquela forma poética dos seus contos. Essa separação cuidadosa entre o sonho e a obra é que vai definir uma técnica peculiar no estilo de Franz Kafka, que nós vamos estudar daqui a pouco. Olha, o que eu queria chamar a atenção para um aspecto muito simples. Essa discussão acadêmica, uma discussão dentro das universidades europeias, que foi provocada, evidentemente, por George Lukács, que foi o escritor que mais incomodou Franz Kafka, até que refizesse, já no fim da vida, determinadas posições, é uma posição curiosa. Então, você considera Kafka um escritor de vanguarda ou você considera Kafka um escritor realista? Se você considera Kafka um escritor realista, esse realismo é decadente? Se você considera Kafka ainda realista, esse realismo é crítico? Se você considera de vanguarda, essa vanguarda é experimental, como a vanguarda, por exemplo, de Joyce, na época em que escreve o Ulysses e Finnegans Wake? Então, se pergunta se Kafka é um escritor de vanguarda, que tipo de vanguarda Kafka é portador, ou se é um escritor realista. Há uma confusão tremenda dentro desse campo. A primeira confusão que se estabelece em torno disso é a apropriação indébita que os surrealistas fazem de Kafka. Então, os surrealistas empolgaram a obra de Kafka, a tutelaram como se fosse sua. E Kafka nada tem a ver com os surrealistas. Primeiro, porque precedeu os surrealistas, e segundo, porque exercia um controle efetivo sobre o sonho, o que não acontece com o surrealista puro. Em segundo lugar, o problema do surrealismo em Kafka engana muito, porque a preocupação de Kafka era escrever bem e não escrever espontaneamente ou escrever automaticamente. Aquela escritura automática dos surrealistas não intervinha no processo de escrever de Kafka. Embora ele tivesse a compulsão de escrever depressa, O Julgamento foi um conto escrito numa só noite, e mesmo quando ele estava trabalhando intensamente no romance como O Processo ou O Castelo, ele queria terminar aquilo a todo vapor, Kafka jamais escreveu sem uma disciplina racional. Cada frase, cada palavra era meditada, era refletida vagarosamente. É um engano pensar que a sua escrita era escrita automática. Mas Lukács diz uma coisa interessante, e sem querer, talvez até inconscientemente, chega a definir por isso, por esse paradoxo, uma das posições que eu acho mais simpáticas na observação de Kafka. Lukács diz, numa certa obra do passado, o seguinte: que hoje, no mundo de hoje, é muito difícil encontrar uma pessoa que saiba fazer uma mesa decente, não é? Não se encontra um artesão que faça uma mesa decente. como no tempo de Miguel Ângelo. Então ele diz que relaciona a arte no sentido do artesão, a dignidade da arte em saber fazer as coisas, do artista em saber fazer as coisas, relaciona com a medida de séculos. Então são os séculos, portanto a medida historicista, que vão dar os séculos à arte a sua dimensão, a sua dignidade. E Kafka se coloca justamente num sentido diferente. Primeiro, Kafka não está absolutamente interessado, e isso que é uma raridade nos escritores modernos, com a questão do tempo. O tempo como categoria é praticamente eliminado da obra de Franz Kafka. Não é um escritor de preocupações temporais, ao contrário. E segundo, porque Kafka não escreve em termos de séculos, mas em termos de eras. Então você tem que imaginar Kafka escrevendo em termos de eras. Então você tem que imaginar Kafka incursionando num tempo mais antigo do que a própria consciência do homem. Então, o que eu quero referir é um estado pré-consciente que possa determinar ou que possa dar uma determinada causalidade à obra de Kafka. Esse é um detalhe que interessa. De vez em quando eu estou consultando essas notas, mas também de vez em quando eu estou negligenciando as notas por uma questão de tempo. Eu estou muito preocupado com o tempo da palestra, não é verdade? Aliás, eu preciso saber que tempo eu disponho para usar esse material aqui ao lado. Bom, não, o pessoal tem que receber Figueiredo, não é? Todos nós temos que receber João Figueiredo hoje. Ele vai trazer dinheiro, a gente tem que ir lá, 15 para as 11, não é? Bom. Olha, é justamente esse fato de não examinar Kafka do ponto de vista da sua antiguidade ou do ponto de vista de uma pré-consciência, do ponto de vista anterior a qualquer formalização literária, que falta aos escritores comunistas. Então, os comunistas encaram a obra de Kafka de um ponto de vista muito imediato, isto é, como uma obra que foi escrita entre duas guerras mundiais e cuja repercussão cujo significado, cuja repercussão encontrará sua resposta na fase da formação do fascismo, ou, traduzindo em termos filosóficos, na fase mais aguda do pensamento irracionalista. O processo que vai desde Schopenhauer até Mussolini seria o processo ideal para encarar e interpretar a obra de Kafka. Esse é um erro dos comunistas. Se você examina, como eu disse, em termos de eras e não em termos de sexo ou em termos historicistas puramente, você terá uma outra dimensão kafkiana. Ora, em 1946, há um semanário comunista famoso, Action, semanário Ação, que colocou uma espécie de enquete, uma pesquisa de opinião pública. A pesquisa era simplista, mas era irônica e insidiosa. Isso foi feito em Paris. Perguntava o seguinte: as obras de Kafka devem ser queimadas? Você queria ligar o gravador, era? Certo. Então se perguntava se a obra de Kafka devia ser queimada. Isto é, sacrificada, não é? Vedada ao público. E as opiniões, como acontece sempre nesse tipo de pesquisa, foram divergentes meio a meio. O problema não está na pesquisa em si, está no fato mesmo simbólico. Por que queimar a obra de Kafka? À época, os comunistas eram unânimes em que Kafka devia ser submetido ao processo inquisitorial, devia ser sacrificado, devia ser queimado. E um dos argumentos mais válidos era o seguinte: Kafka não queria ele próprio queimar a sua obra. Ao fim da vida, ele escreveu a Max Brod, que era o seu melhor biógrafo e seu maior amigo, amigo de 22 anos, dizendo que queimasse todos os seus manuscritos. É claro que Brod não cumpriu esse desejo. Era um desejo ambíguo de Kafka. Mas no dia 2 de junho, na véspera dele morrer, ele inclusive corrigiu à noite provas tipográficas de trabalhos seus, quer dizer, ele corrigiu provas até a véspera da sua morte, como também Marcel Proust fez, não é? Corrigiu provas até a véspera de morrer, sendo que Marcel Proust, o único leitor que tinha na ocasião, era sua governanta, não é? E o Kafka, no sanatório, sozinho, durante a noite, corrigiu suas últimas provas. Um escritor que quer queimar, que quer destruir a sua obra, não procede dessa forma. Esse desejo ambíguo de Kafka, como se explica? Kafka era um indivíduo que colocava sempre essas armadilhas, mas jamais ele caía na própria armadilha que criou. Na verdade, quase todo escritor moderno utiliza esses recursos de despistamento. Joyce faz isso a vida toda. Guimarães Rosa, no Brasil, também faz isso, não é verdade? O despistamento do leitor. Mas Kafka tinha uma consciência bastante lúcida do que ele queria. Ele sabia que Max Brodmann não ia destruir a sua obra, tanto que continuou escrevendo até o fim. A pesquisa do semanário Ação era uma pesquisa só para destruir uma possível imagem de Kafka que começava a se formar no após-guerra. E o resultado foi essa divisão de opiniões. Então você tem o seguinte: queimar a obra de Kafka, por quê? Porque ele é um contra-revolucionário, se dizia à época. Um contra-revolucionário, justamente pelo fato de que a sua obra contesta o princípio de autoridade, como eu disse ainda há pouco. Quer dizer, mas, por outro lado, também pode-se encarar essa obra como uma crítica violenta contra o capitalismo cruel, o que nós chamamos hoje de capitalismo selvagem, contra todo o sistema burocrático e contra toda a máquina da justiça do seu tempo. O processo é o primeiro exemplo que se dá. Então, toda a justiça, toda a burocracia e toda a forma capitalista ou toda a forma opressiva da liberdade receberia de Kafka uma vigorosa contestação. Então, não se pode dizer que um escritor desse seja contra-revolucionário. Contra-revolucionário em que sentido? Então, ficava só uma pequena margem para que os comunistas dogmáticos se apegassem aos seus argumentos. E essa margem, de um lado, era o problema famoso da alienação, que hoje não se discute mais. Kafka é um escritor alienado, e essa alienação consiste no aspecto pueril da sua obra. E Kafka é um escritor alienado também porque mascara o significado da sua obra e, na realidade, essa obra talvez não tenha nenhum sentido a se apresentar ao público. Talvez seja uma obra destituída de qualquer sentido. Se uma obra destituída de qualquer direção, de qualquer sentido, essa obra, além de ser alienada, seria também reacionária. Bom, sem querer aludir aqui ao problema judeu que está na raiz de toda essa questão. Carruz escreveu um magnífico ensaio sobre isso. Kafka, em 1949, toma sua defesa nesse ponto. Se é preciso uma nova perspectiva dentro do próprio comunismo para se recondicionar à imagem de Kafka. Essa perspectiva é dada aos comunistas, não pelos próprios comunistas, mas pelos existencialistas e depois pela interpretação fenomenológica da obra kafkiana. Um detalhe que mais adiante nós poderemos estudar. Ora, o problema do racionalismo aqui não tem nenhum sentido. Vocês ficam com essa opção: se o sentido da obra de Kafka é oculto, ou se não existe sentido algum, ou se é irracional totalmente essa obra, ou, por outro lado, se essa significação da obra de Kafka é totalmente oposta à significação ou à direção do Partido Comunista. Quando me refiro ao Partido Comunista, não me refiro só ao Partido Comunista francês, que a respeito de Kafka foi muito mais liberal, me refiro ao Partido Comunista no âmbito fechado da cortina de ferro, sobretudo na própria Tchecoslováquia. Contribui para isso as interpretações psicanalísticas de Kafka, que são as mais equivocadas e até as mais risíveis, na verdade. Eu mesmo conheci aqui em Recife, há anos passados, um dominicano que escreveu um livro sobre Kafka, um livro sobre religião e literatura, literatura e cristianismo, um desses livros enciclopédicos que não acabam nunca, não é? E lá existia um artigo sobre Kafka. Era Kafka relacionado com o seu pai. Ele baseou-se em Carta Meu Pai, de Kafka. E a interpretação era puramente psicanalítica. O que acontece é que os psicanalistas sempre falam sobre as coisas indefinidamente, não tem fim, não é? Daqui a 2 séculos eles ainda estão falando sobre Kafka desse ponto de vista. Eles encaram a coisa apenas na relação conflituosa entre Kafka e o pai. Compreendeu? O texto básico é Carta Meu Pai, de Kafka. A Metamorfose, o princípio de autoridade de O Castelo, o conto, o julgamento, o famoso conto de Kafka, toda essa coisa. Então eles se apegam a isso e veem Kafka essa puerilidade. Existe mesmo. Kafka, pessoalmente, era uma pessoa era bastante ingênua, e a sua obra chega, às vezes, até a comover por essa fragilidade infantil que contém. Então, eles gostam de examinar Kafka com relação a uma espécie de inconsciência de determinados temas da sua infância. Para um ensaio de Jean-Paul Weber, Domínios Temáticos, um ensaio que eu nunca vi traduzido, aborda justamente desse ponto. Quando ele examina os animais que há na obra de Kafka, ou a conversão homem-animal, animal-homem, ele não examina do ponto de vista, por exemplo, da reificação, um ponto de vista mais moderno, mas examina do ponto de vista de uma inconsciência, uma prefiguração simbólica de Kafka o tempo todo. Por exemplo, A Metamorfose é considerada como uma autobiografia simbólica. O inconsciente do autor recorda toda a sua vida passada, do nascimento ao surgimento do sentimento de culpa. Então, isso é um plano. Você não pode interpretar Kafka o tempo todo a partir de detalhes propriamente biográficos. Querer encontrar um significado nisso é muito pobre. Kafka uma vez ia na rua e encontrou um pai de um amigo dele. Não sei a pronúncia certa, é que eu não sei bem alemão. Marcus sabe, Verfel, não é? Algo com W-E-R-V-F-E-L. Isso, lá, vocês aí, quem sabe, ele sabe mais, não é? Encontrou o pai desse amigo na rua. Acabava de publicar A Metamorfose. E o velho estava horrorizado com aquelas coisas, não é? Tinha lido. E interceptou Kafka na rua e disse: o que é que significa isso? Essa transformação do homem no inseto, não é? Kafka era muito querido entre as pessoas do seu círculo, inclusive entre os mais velhos. Ele disse: não é nada. Veja o senhor as coisas que estão acontecendo lá em casa. As coisas que estão acontecendo lá em casa, não é? Deu esse detalhe. Então, os psicanalistas se apegam a pequenos detalhes assim, a pequenas referências, até irônicas, de Kafka, e toma a coisa ao pé da letra. Mas não há nada disso. Em outras ocasiões, Kafka desmente esse tipo de interpretação. Não há razão nenhuma para reduzir a obra de Kafka a um sentimento de culpa, a um conflito entre pai e filho, que é um conflito que vai entre o verdadeiro pai de Kafka até Abraão, compreendeu? A coisa não tem fim, não tem nenhum sentido. Mas o ponto de vista, por exemplo, do infantilismo kafkiano é muito explorado, inclusive porque a única margem que resta ao comunismo dogmático para atacar a Kafka é esse lado. Kafka é um escritor infantil, um escritor imaturo, que procura reduzir todos os fenômenos da humanidade a uma relação conflituosa entre pai e filho, essa coisa toda, e por aí a polêmica vai perdendo o sentido todo. A restauração verdadeira de Kafka é empreendida primeiro por Rogério Garrudi, como eu disse ainda há pouco, e depois por Aragon, o poeta francês Aragon, também tenta uma reabilitação de Kafka. Ambos propõem uma significação simbólica, mas do ponto de vista puramente fenomenológico, quer dizer, um novo tipo de consciência, Kafka diria, dentro da literatura internacional. Quer dizer, até aí, isto é, até surgir a obra de Kafka, o pensamento literário era um pensamento cuja consciência era uma consciência só impregnada, de fora para dentro. Quer dizer, Kafka seria o indivíduo que colocou a consciência dentro de uma dimensão diferente, por exemplo, uma dimensão que não se importava com o problema do tempo e que queria aprender as coisas no seu estado natural. Então, essa forma de virgindade consciente kafkiana é uma virgindade, a consciência entregue a uma tomada da realidade totalmente nova, totalmente inédita, pode ser confundida também com esse pré-consciência simbólica. Quer dizer, uma disponibilidade extraordinária que Kafka tinha para aprender as coisas do mundo, os efeitos que o mundo provocava em si. A forma como ele traduzia isso literariamente é só uma questão de técnica. Aragon tem um ensaio muito bonito a esse respeito e procura justamente conciliar os motivos kafkianos da virgindade da consciência, ou de uma nova visão da realidade, com a intenção política e deliberada que a obra possa ter adiante, ou o aspecto profético dessa obra. Mas a divisão é extraordinária. Você vê, por exemplo, se você considera Kafka um escritor simbólico, se considera Kafka um escritor que utiliza a parábola, ou se considera Kafka um escritor que utiliza a alegoria. Ainda teria uma quarta posição, a posição, por exemplo, de Hauser, que diz que é impossível considerar esses três planos de interpretação e que a metáfora da realidade seria a chave para se interpretar Kafka. Kafka estaria fazendo apenas uma metáfora, uma grande metáfora da realidade. Enquanto que o plano simbólico é insuficiente, o alegórico e o plano da parábola. Justamente porque a parábola, tal qual Walter Benjamin colocou na base da obra de Kafka, é uma parábola da incomunicação ou do fechamento da fé. Se não existe fé manifesta em Kafka, a parábola perde o seu sentido. Não existe parábola sem um fundamento religioso por trás disso. E Hauser considera, a opinião dele, considera Kafka um escritor ateísta, também considera Proust nesse mesmo sentido. No sentido etimológico do termo, um homem sem Deus, um escritor puramente ateísta. Baseado na teoria do ateísmo, ele não podia lançar mão da parábola porque a fé estava totalmente ausente, estava ausente da sua obra. Então ele não dá a Kafka essa esperança ou esse misticismo que outros escritores encontram. Walter Benjamin tem uma outra dimensão, porque é um escritor judeu, até se converter ao marxismo. Ora, a definição de Walter Benjamin, literalmente, é a seguinte. Ele diz assim, os relatos de Kafka são parábolas incomunicáveis, sem nenhuma visão determinada do mundo. A diferença das parábolas talmúdicas que se fundavam numa firme doutrina. Entendeu? Então, a diferença entre a parábola de Kafka e a parábola dos judeus antigos, dos livros sagrados dos judeus, está no fato dessa incomunicação ou na ausência desse fundamento de fé. Não existe nenhuma doutrina. Walter Benjamin conta uma história interessante, que é a lenda de Elias o mendigo. Diz que isso é uma coisa tipicamente kafkiana. É um antecedente também de Kafka. Elias vagueava pelo deserto e encontrou um grupo de peregrinos. ao redor de uma fogueira. Mas ele era um estranho dentro daquele grupo. Mas o convidaram a participar da fogueira e da refeição. Para passar a noite, começaram a contar histórias. Cada um contava uma história. Essa história refletia um desejo, ou refletia talvez um sonho. E pediram que Elias contasse também algum sonho seu, ou revelasse algum desejo latente. E Elias resistiu, mas terminou contando o sonho. Bom, o que eu desejava é que se realizasse efetivamente um sonho que eu tive à noite destas. Eu sonhei que saía deste deserto e entrava numa espécie de reino. Nesse reino eu era o rei. E nesse reino eu tinha um castelo imenso. Se descreve o castelo, as coisas que o castelo tem. Mas altas horas da noite, ele é despertado por uma invasão de bárbaros. Os bárbaros assaltam o castelo e ele consegue fugir e se salva. Então perguntam os peregrinos a Elias, o mendigo, o que é que restou do desejo do seu sonho? Ou que se salvou dessa fuga? O que é que ele desejava mais como rei conservar? Se a camisa que eu tinha no corpo. Então, esse é um conto kafkiano. É uma lenda talmúdica. Está no Talmud. E Walter Benjamin a relata com o intuito de mostrar a diferença que há para Kafka. Enquanto que Elias, o fundamento da sua lenda, o fundamento do seu sonho, ainda se ampara no espírito religioso, na de Kafka há um desamparo total da fé ao que nós chamamos ausência de Deus. Essa relação entre a ausência de Deus, entre o ateísmo, quer dizer, o homem privado de Deus, é explicada no campo filosófico desde Nietzsche. Foi Nietzsche quem forjou justamente a questão de que a nossa época, ou a época de Nietzsche, era uma época, uma geração sem Deus. O homem está privado de Deus, não é? Essa formulação que se encontra em Nietzsche é comumente aplicada à obra de Kafka. É uma geração que não dispõe do amparo ou da presença de Deus. Uma geração sem Deus. Em termos de arte, isso pode ser interpretado de uma forma substitutiva. A arte teria que substituir essa ausência divina. A arte teria que funcionar com a camisa de Elias, o mendigo, não é verdade? Vocês encontram, desde a lenda do grande inquisidor de Dostoiévski, esse mesmo tema, a recrucificação de Cristo. Vocês encontram isso em Nietzsche, vocês encontram isso no próprio Flaubert, não é? Na confissão que Flaubert faz da sua arte como uma religião, justamente porque o artista não tem Deus. É uma expressão pesada de Flaubert. Kafka poderia, eu pergunto, se equiparar a esse ateísmo que procura na arte um veículo de sacralização ou de divinização, mas se esboça uma terceira corrente, muito mais séria do que aquela puerilidade dos comunistas de 1945. Então o problema vai se agravando. Eu poderia encarar Kafka como um escritor judeu que perdeu o seu credo, e que encontra na obsessão da literatura uma forma substitutiva da fé? Bom, é uma indagação, mas adiante vamos ter algumas respostas para isso. Max Brod, não sei se a biografia de Kafka foi traduzida para o português, existe em francês, existe espanhol. Nunca vi em português, não sei porquê. Mas é a única biografia válida dele, é a de Max Brod. Max Brod defende a posição simbólica dentro da obra de Kafka. Eu insisto nesse aspecto do simbolismo, da alegoria, da parábola, porque a partir daí vocês vão escolher uma definição também para interpretar Kafka, porque a definição é muito subjetiva. Eu não sei de que lado vocês se encontram. Também não defini o meu. Mas Brody insiste nesse detalhe de que a obra de Kafka deve ser interpretada apenas do ponto de vista simbólico, nunca do ponto de vista alegórico. O simbolismo de Max Brod chega a tal extremo que ele nos dá uma imagem de Kafka como pessoa, uma imagem de santidade. Primeiro ele tenta tirar a impressão, que foi a primeira impressão que se teve da personalidade de Kafka era uma pessoa mórbida, de Kafka era uma pessoa doentia, de que era um indivíduo brumoso, um indivíduo neurótico. Não. Primeiro ele mostra o perfil de Kafka nos anos juvenis, pelo menos na fase em que ele tinha saúde, perdeu essa saúde por volta dos 30 e poucos anos, mostra um indivíduo alegre, um indivíduo bem relacionado com os amigos, um camarada bastante leal, que falava pouco de si, compreendeu? Mas, sobretudo, um camarada bem autêntico, por exemplo, um sujeito bem sincero, com uma autocrítica bem aguda. E diz também que Kafka era, de certa forma, fiel a alguns princípios do judaísmo. Por exemplo, mostra como ele frequentava companheiros de teatro de ciganos, como ele tentava amparar do seu próprio bolso ciganos pobres, ciganos judeus, é claro. Mostra como Kafka se devotava a leituras judaicas, aquela obsessão de escrever em judeu, que ele sempre em it, que ele sempre possuía, essa coisa toda. Ao fim da vida, Kafka desejava ir para a Palestina, ser garçom ou ser trabalhador no campo, e terminar ali seus dias. Então, ele reúne todos esses elementos para mostrar uma determinada fidelidade de Kafka ao judaísmo. Mas essa imagem não nos convence. Quer dizer, ou essa imagem não encontra uma ressonância perfeita na sua obra. Mas ele insiste em que seja interpretado Kafka do ponto de vista simbólico, como um escritor profundamente religioso, e não como escritor ateísta, etc. Diz assim textualmente: não se deve confundir alegoria com símbolos. Kafka jamais é alegórico, mas sim, em troca, simbólico no mais alto sentido da palavra. E acrescenta essa frase enfática: somente quem ama profundamente a vida pode escrever como Kafka. Não é? O amor que Kafka tinha à vida. Porque a gente pensa que Kafka é um desenraizado, ou um desapegado da vida, ou um desesperado. Brody, que conviveu com ele 22 anos, nos dá uma imagem diferente. Não, só quem ama a vida pode escrever como Kafka. E faz uma defesa de uma coisa que parece paradoxal para nós. Faz uma defesa do otimismo de Kafka, e não do seu prolatado pessimismo, e mais o apego que Kafka tinha à natureza, e a apologia que Kafka fazia do amor. Ele não torna explícito que forma de amor era essa a que ele se refere. Porque vocês sabem que Kafka teve 3 noivas, não é verdade? E não se casou a vida inteira. Havia uma inapetência de Kafka para o casamento. E só ao fim da vida que ele teve uma companheira por 2 anos, e foi Dora Dimar. E não se casou, diz os psicanalistas, porque tinha medo de ser pai, não é? Porque temia o próprio pai. É uma interpretação que eles dão. Mas a verdade é que, nas obras de Kafka, a gente encontra sempre o problema do sensualismo de uma forma muito, muito estranha. Por exemplo, as cenas eróticas que nós encontramos em Kafka são todas cenas públicas. O indivíduo pratica o ato de amor em público. Há uma cena em que é praticado no vestíbulo de uma casa, outra por trás de um balcão de uma cervejaria, noutra cena naquilo que se imaginava fosse o tribunal, outra na casa do próprio advogado, e assim por diante. Essa questão, quando Max Brod se refere ao apego de Kafka ao amor, é uma questão bastante enigmática? Que tipo de amor Max Brod se refere? Não sei. Ele não define propriamente esse aspecto. Mas eu volto a um ponto de vista curioso, que é esse ponto de vista do Weber sobre o infantilismo de Kafka. Diz o seguinte: toda obra de Kafka repousa sobre um simbolismo inconsciente e verifica-se isso pelas inversões de sentido, homem-animal. Vocês têm três exemplos clássicos desse problema da inversão de sentido e dessa questão do simbolismo inconsciente. Você tem isso no conto Relatório para uma Academia, que é feito por um macaco, que se conhece, a conversão do macaco. Você tem na própria Metamorfose e tem num conto tipicamente judaico, que é a Josefina, a cantora dos ratos. Então você tem três exemplos clássicos de que o simbolismo de Kafka é um simbolismo só inconsciente. Quer dizer, ele não tinha nenhuma intenção, ou não tinha nenhuma consciência, não tinha nenhuma direção para o seu tema, segundo essa interpretação psicanalítica de Kafka, que eu recuso, e nós todos recusamos, evidentemente. Olha, Kafka às vezes depõe nos diários, ou nas cartas, ou em depoimentos a amigos, sobre a sua obra. Alguns depoimentos são bastante singulares, outros depois se contradizem, e alguns deixam o leitor mais perplexo ainda do que se tivesse lido a obra sem nenhuma explicação do próprio autor. Do ponto de vista judeu, acham que Kafka perseguia alguma coisa como a Terra Prometida, como Canaã. Há mesmo um ensaio muito bonito de Politzer, que é a Parábola e Paradoxo em Kafka, em que ele, partindo da Mimes de Auerbach, compara o estilo de Kafka com o estilo das escrituras, quer dizer, um estilo interiorizado, na oposição ao estilo aberto e exteriorizado da Odisseia. É um ensaio bem feito, mas é uma construção, é um ensaio bastante hipotético. Justamente essa passagem em que se diz que toda obra de Kafka nada mais é do que uma perseguição da Terra Prometida, se baseia na própria condição de judeu de Kafka, na insistência com que ele lia Kierkegaard, que trata também do tema de Isaac, não é verdade? Trata de uma forma magistral. A leitura que ele fazia de Temor e Tremor, que foi uma leitura que ele fez até perto de morrer, e depois pelo fato desse depoimento que eu vou ler aqui. Diz Kafka, em 30 de janeiro de 1922, 2 anos antes de morrer, diz o seguinte: segundo os homens, não há outra escolha senão procurar a Terra Prometida em Canaã, ou procurá-la no outro lado do mundo, que é o deserto, pois não há um terceiro mundo para os homens. Então,